todos ficarão equilibrados, como tem uma infinidade de pessoas curadas de tóxicos e entorpecentes, porque está estudando os livros de cultura racional, está se ligando à energia racional e desligado da energia elétrica e magnética, que é a causadora de todos os males da humanidade. E por isso todos são sofredores. Vão encontrar a solução da vida no desenvolvimento do raciocínio. Salve todos. Salvos, porque estão estudando cultura racional. Todo estudante de cultura racional está salvo, porque está procurando voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Então, estão no caminho da verdadeira salvação. Eu vim do mundo racional, daqui, trazer essa mensagem para todos passarem a se conhecer e saber como voltar ao seu estado natural. Já vim com o raciocínio desenvolvido, porque se eu fosse filho aqui do chão, só pensava e imaginava. Mas eu vim daqui, do mundo racional, com o raciocínio já desenvolvido, trazer essa mensagem para a humanidade. Porque chegou a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da racionalização dos fogos. Todos que colaboram com o mundo racional voltarão para o mundo racional. Porque estão colaborando com o seu verdadeiro mundo de origem. E voltarão às suas origens. Então, salvos, todo estudante de cultura racional.